sentada na pila. Olha a pirocando na ponta da terra da via safada. Ela quer seduzir. Tem atenção da via safada. Jogando a serena pra cima de mim. Outros amigos te vendo passando. Vamos na via, eu vou te falar. Hoje vai te arrebentar. Vamos na bunda.